de Samaria, a fome a gritar. Mas o Senhor falou e a vida vai brotar. Eliseu proclamou um dia de esperança, farinha e cevada, uma nova aliança. Ó Senhor, Tua palavra é vida em nós. Mesmo em meio à dor, Teu poder é veloz. Leprosos se levantam, coragem a brilhar. Boas novas trazer. Quatro homens leprosos, sem nada a perder, decidiram marchar, a fome vencer. Entrando no arraial, o milagre se vê. Ninguém lá estava, o Senhor fez acontecer. Ó Senhor, Tua palavra é vida em nós. Mesmo em meio a Samaria, vamos te louvar.